how deep is such a difference between us and a million miles. the round, now I'm back from my holiday. Long live the queen, what the people say. And that be me, I got a king in my cavalry. The mother knights say goodnight, they get apathy. You'll never catch an Adam without Eve. You'll never catch a blue without Steve. See what I mean? You're my Caesar, burn my chariot. You know family matters, what's called without Harriet. Inseparable like Mary Kate and Ashley. Incredible, I'm ready if you ask me to ride on them. They're meaning chicks, you feel me? I break them down, it's a sport, I should win an S. Royalty, another level, boy, you're gonna shine. Legendary, love, the nation needs a paradigm. Call another king, call this another king's man. We rule until the end, massa. Uma época tão hipócrita no mundo, né? É, tipo, que todo mundo é feliz, todo mundo vai. Não, é isso. É o cara que não cumprimenta o ano inteiro, depois do Natal, sim, vem, bate na tua porta, te dá um abraço e faz de conta que ele não pegou dinheiro emprestado teu do começo do ano. Não te deve nada. Não te deve absolutamente nada, porque estamos no espírito natalino, não é, sim, mesmo? Não, sério, velho. Eu não tô sendo pessimista, não, Grilo. É uma questão de realidade. Eu particularmente acho bonito, acho legal a questão de Cristo. Sendo que hoje em dia o pessoal conhece mais o Papai Noel do que Jesus Cristo. É. Esqueceram o significado, né? É, virou o shopping center, né? Virou. Mas tudo bem. Bom, a gente vai pro break, já não. Nem pense em sair da frente do seu rádio. Dance Mix volta já. Informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política, descobertas científicas, cinema, música, tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. 23 horas e 33 minutos. Sistemas, internet, manutenção, sim, informática, criação de programas, websites, consertos, sim, informática. Telefone 98-148-1193. Informática. Atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193. Informática. E por que não? Sim. Informática. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobel tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobel. Fisiobel. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobel. Estamos de volta pra bombar o seu rádio com Dance Mix. Estamos de volta com Dance Mix. O nosso WhatsApp, qual que seria? 011 98634 1567. Agora está na hora do santo da like. Coloque o seu copo d'água em cima do seu rádio e vamos ao pensamento do dia. A realidade mais triste é aquela onde só queriam te pegar quando você era recém-nascido. Que horror, bicho. Isso foi a coisa mais pedófila que eu já ouvi, velho. Não, queria te pegar no colo, entendeu? Não, eu sei, mas, pô, suou estranho, né? Nada, olha. É sua cabeça. Você e o Bruno estão com a cabeça hoje que eu vou falar. É, nossa cabeça é muito grande. Muito poluída. É, nós somos muito cabeçudos, digamos, né? Bom. Ai, que horror. Agora, estou a fim de tocar uma coisa diferente. Você deixa? Sim, claro. Então aumente o volume e vamos começando com essa aí de Format B, Chunky, pra você. Dance Mix. Em conexão com as melhores rádios do Brasil.

mensagens. DJ Alex Hunt. Not the way I see it. Don't feel your bad dreams. Rádio Jovem de Itajubá, né? É a sua rádio essa, né? Essa é a minha rádio. Rádio Jovem. Eu trabalhei lá por muito tempo, viu? Você trabalhou na Rádio Jovem? Sim, foi aqui de São Paulo pra lá com os programas. Ah, que bacana. Sim, legal rádio isso, Itajubá, hein? Um abraço então pra eles, isso. Rádio Torre, também Web Rádio de Brasília, Rádio 98 FM. Ok, um abraço pra todo mundo por aí nessa noite natalina. Grilo, você tá afim de soltar a vinheta? Então vamos para os nossos comerciais. Não saia daí. Dance Mix, we'll be right back. Nos fins de semana, a Rio Sul Rádio tem uns programas legais. É verdade, tem o Flash House. Boa noite, no ar, Flash. programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. Parabólica Europa. Parabólica Edition Europa. Olá pessoal, aqui fala Urbano Carvelli com mais uma edição do Parabólica Europa. Sempre ao vivo, direto do 12º andar do Funk House Europa em Berlim, na Alemanha. Parabólica América. Parabólica Edição América. Salve cidade, é um prazer pela sua sintonia para mais uma edição de Parabólica América. Direto de Orlando, Estados Unidos, eu sou o Sérgio Ricardo. Dance Mix. Let's dance. Hi, a partir de agora começa o Dance Mix para todo o Brasil e lógico, apresentando essa bagaça toda santa semana, eu. DJ Alexander. Eu sou Rádio em Concert. Boa tarde, no ar, eu sou Rádio em Concert. Eu sou Ilana Couto. Olá, meus amigos da Rio Sul Rádio, aqui quem fala é o DJ Nandão. Eu sou o Frank Alencar e apresento a edição especial. Eu sou Sandro DJ. Eu sou o DJ Marcanjo, a partir de agora apresento o Rio Sul Rádio em Câncer. Mas eu não posso ouvir nesses dias e horários. Ué, é só conferir o podcast da Rio Sul Rádio. Lá você ouve os programas quando e onde quiser. Isso mesmo, o podcast está disponível no nosso site e também no endereço www.podcast.riosulradio.com. Ah, que bacana poder ouvir esses programas on demand. Exatamente, o mundo é play. O podcast é disponível também nas principais plataformas, até no iTunes. Podcast da Rio Sul Rádio. Já estou ligado. Meia-noite e 2 minutos. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Estamos de volta com mais. Let's go. Dance Mix. Ok, we're back with more music here for you. E agora está na hora da gente dar aquela consultada astrológica para ver como é que andam os astros em relação ao nosso dia a dia, ao nosso destino por aqui. Vamos lá, começando o nosso horóscopo. Sagitário. Você que é de Sagitário, meio a meio, tá mais pra tartaruga, né? Até faxineiro anda passando um rodo por aí e você nada. Que horror. Mas acalme-se, depois da tempestade vem a gripe. Mas se não bastasse ser um pega ninguém, você ultimamente tá mais falso que comentário de mulher em foto de amiga. Ah, é verdade. Capricorniano, um dos motivos que ninguém te quer é porque você não ronca, né? Você faz um cover de motosserra. Que horror isso. Dica, né, pra você, homem. Ah. Mude seu nome para ônibus, porque talvez assim alguém te pegue. E você, mulher, se cuida pra não engordar, viu? Senão, quando casar, não vão jogar arroz em você e sim torresmo, viu? Que... Tá um leitoa. Aliás, a maioria das mulheres estão assim hoje em dia. Você sabe por que que se joga... Tá, Grilo, você sabe por que que se joga arroz no casamento? Eu não, pra não faltar comida? Não, é mais ou menos isso, é uma tradição chinesa isso, sabia? Sério? Exatamente, é. Por isso que se joga arroz. Só que hoje em dia o pessoal não tá jogando tanto, porque o preço do arroz tá... Oh, mas eu queria que me jogasse dinheiro o dia que eu casasse. Assim eu até me animaria pra se casar, né? Jogar você... dinheiro em cima de mim. Ah, você pensa na possibilidade de casar, isso? Quem sabe, né, se um dia eu encontrar minha alma gêmea, se o Fábio Júnior que canta uma gêmea já encontrou 10 vezes, porque eu não posso. É, ele encontrou 10 vezes e perdeu 10 vezes, é, né? Ele tem um monte de alma gêmea, tem, um né? Monte. Bacana isso. Bom, vamos perdidas. Lá. Bom, vamos. Tá, Bia. O que você vai tocar agora? Agora é um set especial de Natal, viu? Músicas natalinas e alguns comerciais. Tá bom, vamos lá. Your radio never will be the same. The same. Dance Mix. This is how we bring it, ring my motherfucking bell. This is how we bring it, ring my motherfucking bell. DJ VY, tocando só as melhores. I used to believe. duas horas com o melhor da Dance Music pra você. Dance Mix. DJ Gibson. Thank you. Ipsen pra você aqui. Dance Mix. Let's go. Dance Mix. Somente as melhores. Você falou dela tá com dor, você me lembrou de uma coisa agora que outro dia eu tava conversando, inclusive, com o Grilo aqui. O quê? Mulher nasceu pra se ferrar, né, velho? Totalmente. Eu nunca vi um ser pra ter tanta dor, tanta coisa assim. Que nem mulher. Não é mesmo, cara? E sangra uma semana, não morre? Morre, é, tem um parto. É, e que dói. Nasce que dói. Uma criança lá de dentro, gente. Você sabe que é comprovado cientificamente que se o homem tivesse parto, ele morreria no parto? Com certeza, o homem é mais mole que tudo. Ele não tem... Ele não tem estrutura pra dor do parto, acredita nisso? Homem não tem estrutura nem pra uma depilação. Exatamente. A gente vai pro play comercial e a gente já volta com mais Dance Mix. Não saia daí. Dance Mix, volta já. Não há limites para o bom gosto. A Rio Sul Rádio está perto de você. Em qualquer lugar. Sou André Gomes e ouço a Rio Sul Rádio de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Somos a Letícia e o Leco. Nós ouvimos a Rio Sul Rádio aqui de Lorena. Eu sou o Márcio Barbosa e ouço a Rio Sul Rádio de Resende, Rio de Janeiro. Eu sou o Natan Reis e ouço a Rio Sul Rádio de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Em qualquer lugar, perto de você. Rio Sul Rádio. Meia-noite e 33 minutos. Houston, nós temos um problema. Houston, na escuta. O computador da nave parece estar infectado com vírus, spyware ou qualquer coisa assim. E agora? Agora? Agora sim. Agora sim? Sim, informática. Sistemas, internet, manutenção. Sim, informática. Criação de programas, websites, consertos. Sim, informática. Telefone 98-148-1193. Sim, informática. Atendemos também a domicílio. Faça já um orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193. Sim, informática. E por que não? Sim, informática. Estamos de volta com mais. Let's go. Ah, eu vou avisar uma coisa pra vocês dois aqui, presta atenção, senhor Grilo. Isso, senhora Bia, não vai ter amigo secreto esse ano, não vou fazer. Não, sabe o que eu tô esperando? Há 30 um anos. Um neném. Não, o meu peru de Natal, entendeu? É sério, você não ganhou? É sério, eu não ganhei. Você não ganhou peru nenhum? Eu nunca ganhei peru nenhum. Se alguém quiser me mandar um peru. 31 anos esperando o peru de Natal. Esse peru tá voando pra cá, eu tô esperando. Acho que tá vindo da China. Você nunca teve peru na vida. Ai, ai, até ai. O Grilo tem um peru e eu não. É verdade. Pô, quero comer peru de Natal, pô. É. Bom, sabe Smiley? Ah, sei. Então ele vai tocar. Exatamente. O Smiley. DJ Smiley pra você. Uma forma diferente de ouvir música eletrônica. Dance Mix. Любовь моя, то є сповідь до себе, що змусить тепер доторкнутись до тебе. Звуки пусті, рівне потрібних фраз. Слові твої марно шукати двох нас. Як я втомився від усіх твоїх зрад. Сил вже не маю, відпускаю вже час. Я зайду. сам піду всіх твоїх зрад. Все вже не маю, відпускаю, вже час. Dance Music. Pra você. Dance Mix. Con la tierra. pra você. Dance Mix. I feel sad like the rain from the clouds, I beg you. Stop crying before your tears run out. I know you've been hurting so much, but so long. Я это сделала сама. Знаю все твои секреты, если даже промолчишь. Можешь прятаться, но от судьбы не убежишь. Оставимся на чем? То, что ты искал. Только я и ты, отражение зеркал. Я знаю, кому хочу. Yeah.

I'm gonna get Sem trilha, sem trilha, sem trilha, sem trilha, sem trilha. Atenção você, em todo o Brasil. A Bia precisa de peru. Vamos começar a campanha Um Peru para Bia. Peru de Natal, ave, ó. Exatamente. Não quero mensagem no meu WhatsApp falando de peru, não, viu? Mandaram bacalhau aquele dia, eu nem gosto. Imagina, a gente termina por aqui. A gente termina por aqui desse mix de hoje. Feliz Natal pra você. Feliz Natal. Esperamos que você passe bem esse Natal com a sua família, com muita paz, muito amor, tá bom? Sim, que Deus abençoe sempre. Abraço. Beijo. Termina por aqui mais um Dance Mix. Lembrando que semana que vem tem muito mais. Aqui na Rio Sul Rádio você confere músicas da Albânia. Estônia. Croácia. De todo mundo para todo mundo. Rio Sul Rádio. Uma hora e três minutos. Quem faz cultura inglesa só compartilha boas experiências, porque não é só um curso, é um investimento para a vida. Aqui, além de estudar, você vive o inglês, em sala, na internet, onde você quiser, através de um ensino dinâmico, com professores qualificados, material didático de primeira e recursos tecnológicos exclusivos. Aprenda inglês do seu jeito, conectado, moderno, pronto para o mundo. Tá esperando o quê? Viva a cultura! Matricule-se agora, www.culturainglesa.net. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa.